sequência do Brega Bacana, assim comigo na casa do bolero. DJ Bola, o moral. DJ Bola, o moral. É uma loucura esse moral. Cheia. Cheia de charme. Bora só come, irmão! Está valendo! Cheia de charme. Cheia de charme. E o quê? Essa garota é demais. Demais. Ela mexe com meu sentimento. Cheia de charme, ela está. Está presa no meu pensamento. Parceiro Cássio do Ponte da Farinha também com a gente. Obrigado a você, Cássio. Patrocinando o DJ Bola Moral. Obrigado, garoto. Está presa no meu pensamento. DJ Bola, o moral. Ela é linda, ela é charmosa. Ela é linda e charmosa. A galera diz que ela é gostosa. Gostosa. Ela é linda, ela é charmosa. Gostosa, gostosa. Vanderlei Souza. DJ Bola. Cheia de charme. Meu amigo Marquinho também com a gente na área. Obrigado a você, garoto. Cheio. Eu gosto de bagaceiro de Anajás. Tá aqui, valeu! A tia Hélio, o Ângelo! A Jo, a Jeandre e o Del! Obrigado! Alô, Pretinho! Essa garota é demais. Meu amigo Zacarias! Ela mexe com meu sentimento. Da navegação, sempre com Deus! Charme, e aí, capivara? Está presa no meu pensamento. Essa garota é demais. Meu parceiro Socorro! Meu sentimento. Esse é parceirão, viu? Charme, obrigado, Socorro! Zezinho, a Rai, tá bem com a gente? Aqui no Bolero, assim comigo, ó! Ela é linda, ela é charmosa. Ela é linda e charmosa. A galera diz que ela é gostosa. E o nosso amigo Nó também, alô, Mar! Ela é linda, ela é charmosa. Naldo Sardinha tá na área, alô, Gês! A galera diz que ela é gostosa. Gostosa. Os amigos G Dias estão bem com a gente aqui, ó. Cheia de charme. A Dani Campos, alô Dani. Cheia de charme. Meco Nunes estão bem com a gente aí, ó. Cheia de charme. Devagar, saramanha pra começar comigo assim no bolero, ó. Vem cá tirar a minha roupa, me beija, me leva à loucura. Vem que o nosso amor é feito sem sentido. CD especial, Dia dos Pais. Aqui na casa do bolero comigo, DJ Bola Moral. Foi demais te conhecer. Foi bom demais. Pois você mudou minha vida. E aí, Marcos do Vaca Louca? Tanto tempo esperei pra te ter. Você é meu pretinho preferido. Chama ele, chama ele. Vem cá, meu pretinho. Macia. Vem cá, meu pretinho. Quero você. Vem cá, meu pretinho. É só você. Que na cama me... É tu, pretinho, é tu mesmo. Meu pretinho. Ó. Oh. Esse pretinho. Fica meu pretinho. É só você. Que na cama me mata de tanto prazer. Bora seu Rai. Bora, Chocó. Esse aqui é especial dos pais, viu? Você quer escutar lá no seu som, na sua residência, viu? Seu brother. Cá meu tempo, me aperta, me abraça, me faz um carinho. Chega bem gostoso com esse teu jeitinho. Vem cá, pretinho do meu coração. Vem cá tirar a minha roupa, me beija, me leva à loucura. Vem que o nosso amor é feito sem censura. Vem cá, pretinho do meu coração. Esse aqui já vai mandar lá pro Porto Grande, Babete, só agora. Foi demais. É verdade. Conhecer. Vai escutar lá, não vai? Hoje você mudou minha vida. Tanto tempo esperei pra te ter. Você é meu pretinho preferido. Vem cá, meu pretinho. Amo você. Vem cá, meu pretinho. Quero você. Vem cá, meu pretinho. É só você. Que na cama. Aí o pretinho gosta, fala aí eu. Meu pretinho. É tu, filho. Vem cá, meu pretinho. Quero você. Vem cá, meu pretinho. É só você. Que na cama me mata de tanto prazer. Amo você. Vem cá, meu pretinho. Se eu tocar mais uma aqui assim, vai! DJ Bola, o Moral. Moral. DJ Bola. Janela, fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. E o quê? O meu amor, dá meu carinho. Parceiro Malbe, a gente, com a gente também, com a gente, curtindo. O meu calor. Lá do Garapé Ferreira. Bota todinho pra ela. E aí? Só pra ela. Meu parceiro Darlon, o Bruno e o Marcos. Obrigado a vocês, parceiros. Só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho. Fala, Guilherminho! Aqui é noite especial para o nosso amigo Patrick e o Rômulo lá em Macapá. Obrigado também, a Natália. Todos os parceiros que curtem DJ Bola Moral, aqui é Lajás. Obrigado a vocês! Eu quero e amigo Socó! E me aproximou essas pessoas especiais aqui, viu, Socó? Obrigado! O meu amor, dá meu carinho pra ela. Sabe que nós somos nós, né, filho? O meu calor, a Giane, pra ela, a Giane, só pra ela. E o Goreba. Só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela. São Luís, onde vivi minha primeira paixão. Vou te buscar. Vou. E vou viver a vida inteira na Jamaica brasileira. Terra de morenas, praias, serras e lindas palmeiras. Vou viver a vida inteira na Jamaica brasileira. Terra de morenas, praias, serras e lindas palmeiras. É de amor, praia, sol, calor, mulher e paixão. Isso é caso do Bolero, meu irmão. Nossa festa especial hoje, Dia dos Pais. Parabéns, donos e papais presentes com a gente hoje aqui no Bolero. Vamos lá! Comemorar esse dia especial. Meu parceiro Cássio, lá no Ponte da Farinha, o cara que distribui farinha e frango à unidade em Najás. Patrocínio agora do DJ Bola. Obrigado, viu, Cássio? DJ Bola, o moral. E a professora Maria Reis está por aqui do Bolero. Obrigado a vocês. DJ Kelsinho Virtual. O cara vai publicar CD no YouTube hoje, né, filho? Pode ler. A minha vida era morta antes de te conhecer. Não conseguia, amor, sorrir nem chorar. Eu não sabia se era noite, se era dia, se era inverno ou verão. João e a Ana de Afuá. Meu coração era tão frio, o meu peito. E aí, Zeca? Garoto. Chegou o diamante. Assim comigo, DJ Bola, o moral. DJ Bola, o moral. Só que você se chegou e eu me apaixonei. Meu coração se encantou. Louco de amor fiquei. Só que você se chegou e eu me apaixonei. Meu coração se encantou. De amor fiquei. Ai, ai, ai, ai. E o quê? Princesa, beleza. Ai, ai, ai, ai. Princesa do mar. E amiga Cica Menezes. Ai, ai, ai. E a Valmara princesa, aqui com a gente. Obrigado a você, Valmara. Ai, ai, ai, ai. Vem me conquistar. Minha vida era morta antes. Meu parceiro Ângelo e a Tiaeli dos Bagaceiros. Meco Nunes também com a gente. A Geanda e o Del. Obrigado a vocês. Meu coração era tão frio. O meu peito tão vazio. E minha amiga Joe também dos Bagaceiros. Chegou o diamante. Valeu, Joe. É assim comigo. Só. Só que você se chegou. Me apaixonei, meu coração se encantou. Louco de amor fiquei. Ai, ai, ai, ai. Princesa, beleza. Ai, ai, ai, ai. Princesa do mar. Ai, ai, ai, ai. Essa amiga Benildes também com a gente. Calcinha virtual. Ai, a Geandre e o Del. Aqui na casa do Moleiro com o Moral, DJ Bola. Ai, ai, ai, ai, DJ Bola, o Moral. Princesa, beleza. Ai. Ah, não faz assim, DJ Bola, seu covarde! O que restou, filho, foi? Só lembranças de um grande amor. Só lembranças do amor. Baby, baby. E aí, seu Rai? Especial. Seu Rai foi número 1 do bolero, né, seu Rai? Legal. E diz assim: curtir. conheci. Bolero é o caralho. Agora te desejo mil felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Parceiro Darlon, alô Marcos e o Bruno. Quando estava com você, era tão gostoso. Malvo Sardinha e a Geis. Era carinhoso. E o Socó. Você chamava o meu nome. Bora, Socó. Só na banha, devagar, filho, bora. Agora o que me resta é encontrar alguém que tenha as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva com romance. E amiga Vilma, as coleguinhas estão na área hoje, né? A Tesca e a Nair tá aqui hoje, ó. Hoje o trio tá formado, meu irmão. Agora tá bom o negócio aí, ó. Segura. Era carinhoso. Como é que é? Você chamava o meu nome pela cor. Segura! Vem dançando o brega. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva um romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Marcelo Duda, na fronteira da Bajã, Marcelo Duda! Não pode ser você. Bora, meu garoto! A minha linda baby, baby. E essa mina, meu amor. Não pode ser você. DJ Bola. DJ Bola, o moral. Deixe, por favor, de viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe, por favor, de viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Fala. Pra me aquecer, eu sei que vou morrer. Eu sei. Navegação sempre com Deus. Nos momentos de felicidade. Amigo Zacarias. Nosso amor incendiava. O Capivara. Essas... Meu parceiro Naldo. Me vamos ter... Cozinheiro aí do Sempre com Deus. Obrigado, Naldo. Parceiro Cássio aí do Ponte da Farinha. Obrigado, Cássio. O Carlinho do Bar Central, Domingos. Aqui no Bolero. Meu meu amor. Não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. O Alexandre, alô Alexandre! Seu Bagula! Sem você a vida. Nosso futuro deputado, né filho? Tá por aqui, obrigado! Você é uma intenção. Vem ficar comigo, baby, nossa. E o Socó! Alô Socó! Tudo vai passar. Ah, meu grande amor, não me deixe só. Você é minha vida, você é o meu xodó. Sem teu corpo quente, não posso viver. Prefiro até morrer. Levando parceiro e vizinho aqui do DJ Bola Moral. Bora, Evandro. Bora tomar uma, filho, que tá bom demais aqui hoje no bolero, hein? Vai. Ladra, ô oh ladra, corre bem depressa, vem roubar meu coração. Chega, entra logo e rouba, sem bater e sem pedir licença. Meu coração. O Meco Nunes também com a gente aqui, o bolero. Vive solitário. Proprietário do som. Mega cachorrão. Manda, valeu, garoto. Vem roubar amor. Vem. Vem roubar amor. Vem roubar amor. Com jeitinho, meu coração. Ô ladra, ô ladra, ô ladra. E a migalhice, alô Alice. Roubar amor. Ana, aqui com a gente também, obrigado Ana. E o João. Olá, Jeane e o Goreba. Gente boa. Daniel Lima, do Guajará. E o Zé Maria Lobato. Obrigado, um abraço a vocês aí, ó. Vai. E a família Costa aqui com a gente do bolero, valeu! Ladra, ô oh ladra, corre bem depressa, vem roubar meu coração. Olha aí! Eu vou deixar amor, a porta do meu peito entreaberta, pra quando você chegar, entra logo e rouba. Sabe com o macaco na cozampa? Licença, e? Meu coração, amor, não tem dono mesmo, vive solitário, sem itinerário, triste abandono. Vem roubar, vem roubar, vem, vem roubar amor, vem roubar amor, roubar amor, com jeitinho meu coração. Ô ladra, ô ladra, ô ladra, vem roubar amor, vem roubar amor, vem roubar amor, com jeitinho meu coração. Ô ladra, ô ladra, ô ladra, vem roubar amor, vem roubar amor. Ontem eu vi você. Ontem eu vi você. Aonde? No sonho. Foi no sonho. No sonho. Foi verdade, Jeane. Ontem te beijei. No sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés. Mas nunca te humilhar. Ó, Beth e o resto, os sogrões aí na área já, ó. Poder te dar. Coxina aqui o bolero comigo. Sonho. DJ Bola Moral. DJ Bola, o Moral. Meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites. O que está pra viver só pra mim? Minha amiga Conce no Bala Serpa também tá aqui presente comigo. Obrigada, Conce. Obrigado às coleguinhas também por aqui presente. A Bela Tesca e a Vilma. Poder te tocar, seu sonho, meu sonho, é realizar, meu sonho, o sonho de viver com você, ser sempre real, nós todos sempre acordar, nós todos por ti eu vou, aos limites de conquistar. O Ress tomou muito Black Stone hoje, não foi, Ress? Aos limites, mundo real, paixão de um altar. E o quê? Vai, Jalapa! Meu parceiro Duda, na fruteira, na Jaense. Obrigado a você, parceiro! DJ Kelsinho Virtual também por aqui com a gente, obrigado! Vai filmando, vai filmando, filho. Vai filmando aí, vai. Caso do Bolero hoje, especial Dia dos Pais. Vem dançando, mais uma. Passinho. Tá na cara. Tá na cara que você não me esqueceu. Tá na cara que seu grande amor sou eu. Dessa vez você desceu até demais. Quantas vezes insisti, você negou. Quantas vezes implorei o seu amor. Mas você me ignorou, deixou pra trás. Me disseram que te viram por aí, procurando saber de mim. Saber por quê, se foi você que não quis. A verdade sei que se arrepender. Parceiro Cabeludo também daqui, alô Cabeludo! Como é que é, meu garoto? Está na cara que você não me esqueceu. Está na cara? Na cara que seu grande amor sou eu. O Evandro e a Lene. Um abraço, Evandro! O Valdir e seu Jim. Quantas vezes implorei o seu amor. Especial Dia dos Pais hoje na Casa do Bolero. Moral DJ Bola. Ah, não faz assim, DJ Bola, seu co... debochando bacana assim, ó. Durei demais, não fui capaz de tomar conta de mim. Bora lá, filho, bora. Me amei assim. Olha aí, ó. Only the passion, out of control. E o Rabesh, alô Rabesh. Mergulhei nas incertezas. De boa. Vi um louco. Parceiro Fel, alô Fel. I was a dream. It was only me alone. Dói demais. Dói demais. Dói, né? Silêncio. Isso. E o vazio frio dos lençóis. Dói demais. Quando a noite invade o nosso quarto e traz o vento. O meu grito de amor. Meu amigo Ginaldo Frango e Arlange também por aqui, um abraço a você. Tá curtindo o Domingão dos Pais do Bolero. O Guilherminho, alô Guilherminho. Acervo a rocha. Novo Sardinha. E a Geis aí, ó. Não fui capaz de tomar conta de mim. Hoje assim, o Evandro veio com tudo, veio dançar também, viu? Passion, meu parceiro Elber. Está aqui, alô Elber. Tu sabe que nós somos nós, filho. Esse ano falta nunca aqui, ó. Mergulhei nas incertezas do amor. Fui um louco. Minha amiga Andréa Soares também por aqui curtindo. O Moral DJ Bola. Obrigado, Andréia, pelo carinho de sempre. Dói demais o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Dói demais quando a noite invade o nosso quarto e traz no vento o meu grito de amor. Dói demais o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Dói demais quando a noite invade o nosso quarto e traz no vento o meu grito de amor. O meu grito de amor. O meu grito de amor. Banda 007. DJ Bola, o Moral. De pijama maquiada, desbocada ou educada. De vestido pra sair ou de chinela havaiana. TPM, meu sossegado, viajando. E amiga Raia, alô Raia, o Zezinho também por aqui, obrigado a vocês. Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumar. Eu te quero de qual. De Goreba pra Jeane, essa música. Com raiva, com muito amor e carinho. Eu desejo, oh. Suas virtudes e os seus defeitos. Compõe tudo. De mim pra ela, Jane. Esquece de pra Mari. Nada. Vem, filha. Vem pra minha vida, vem. Que eu não quero mais nada. Mais. Mais nada e nem ninguém. O que há de bom na. Alô, Gité, chega mais, alô, Gité. Você tem vezes. Chega mais aqui comigo, rapidinho. Meu coração tá pronto, esperando por você. Fala com o Dinho! Vem pra minha vida, vem. Que eu não quero mais nada. Mais nada e nem ninguém. Bora, Evandro! Bora, filho, reage! Você tem vezes sem. Meu coração tá pronto e esperando por você. Pode entrar sem bater. Banda 007. Eu te quero de qualquer jeito. Isso é Palmeiras, Jário. Medo de fogo ou desejo. Em suas virtudes. Seleção especial hoje, querido dos pais do Bolero. E as coleguinhas aqui na área. Alô, Vilma. A Jessica e a Lélia. Não esquece de. Como é que é? Vem. Vem pra minha vida. Vem, amor, vem. que eu não quero mais nada. Mas mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras? E o Jim? Você tem vezes sem. Meu coração tá pronto e esperando por você. Vem pra minha vida, vem, que eu não quero mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras, você tem. E a cerveja do Bolero tá estalando hoje gelada, viu, bicho? Meu coração tá pronto. É assim que eu gosto. Esperando por você. Pode entrar sem bater. Assim, ó. Ah, não faz assim, DJ Bola, seu covarde. E eu quero. Quero nadar nas suas águas, nas ondas dos seus cabelos. Sente seu corpo molhado. Devagar, filho, vai devagar. Nos meus dedos, eu quero olhar nos seus olhos, sem duvidar do que faço. Quero beijar tua boca e te prender nos meus braços. Sereia, sereia, te amo, te amo, te quero. Te quero aqui comigo hoje. Comigo pelas estradas por onde andei. Alguém igual eu nunca encontrei. Você é tudo que eu quero pra mim. Jamais amei assim. Banda 007. Eu quero estar com você e não me importa o que é certo, pois mesmo às vezes distante, me sinto ainda mais perto. À noite eu sonho dormindo, de noite, de dia eu sonho acordado. Ah, de dia é, filha. Que um dia, todos os dias, aí socorro, eu estarei do seu lado. Sereia, amo, te quero. Como esse amigo Alisson, o louro, tá aqui no Bolero também curtindo. Por onde andei, o nosso amigão dos pais, igual eu, junto com ele, com o Socó. Esse Socó, rapaz. Eu quero pra mim, jamais amei assim. Sereia, te amo. Sereia. Deixa eu tocar mais uma. Aqui, ó. Essa tá na onda. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar nem a metade do que eu sinto aqui. Esse é o Bete no caqueado, bacana assim. Aqui no Bolero. E se for pouco resultados, beijo bagaceiro aí. Os ainda contam. A tia Hélio, o Ângelo, o Tebo, a Geandra e a Jo. E aí? Cê tá duvidando, filho, tá? Cê tá duvidando de quê? De quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta algum. Então canta pra ela assim, ó. Fala pra ela, fala. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva? Isso! E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva? E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz de São Paulo acender. Banda 007. Tenta somar e E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz se falta alguma coisa pra você. E aí, Duda? Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva? Seu amigo Regi lá no botiquim também, tá na área. Alô, Regi! Te amo pra você. Refeição, só filé, viu, filho? Obrigado. Janela pra ver. Tá de parabéns, viu? Pra chover, pra poder contar os pingos da chuva. E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz de São Paulo acender. É uma atrás da outra aqui comigo. 07 DJ Bola, o Moral. Meu porta-retrato tá sem sua foto. Na mesa de jantar agora é só um copo. Pra que um quarto de casal se eu tô morando só? Então só. Até o meu cachorro parou de brincar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho pro espelho e não consigo mais me ver. E aí? E só. A vida não tem graça. Não! Só parece. E aí, Bruno? Hoje o Bruno tá dançando, ó. Olha aí, bicho! Parceiro Marcos e o Darlô! Eu estou no começo do fim. Sabe que eu vou, né? Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você se ir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. E volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só. Essa aqui a Alice conhece, né, Alice? E volta na. Eu vi no Face. 93. Eu ando de olho e tudo, bicho. Manda 007. Até o meu cachorro parou de brincar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho pro espelho e não consigo mais me ver em mim. E só, a vida não tem graça. Só, parece que nada se encaixa. Só, vim aqui. Porque só, eu estou no começo do fim. Meu amigo Adelcio e a Rose com a gente também na área. Eu vou te amar por mais. Já por aqui no Bolero curtindo. Se você sumir. Domingão dos Pais. Eu volto. DJ Marclay também já aqui na área. Alô, Marclay. E volto a nascer em 90. Bora, DJ. Eu vou. Meu parceiro Welber. Por mais umas mil vidas. Se você sumir. Ainda bem que esse ano vai jogar pedra dura, bicho. Eu volto. Senão eu tava lascado. E volto a nascer em 93. Chegando mais uma aí, ó, Marcinho. Ah, não faz assim, DJ Bola, seu covarde. Queria me lembrar de você assim. Assim, ó. Com um sorriso aceso, amore. Minha amiga França, alô, França, também por aqui, abraço. Como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti. Te dar um beijo ardente. Jânio Goreba. Mas como não posso ter. Tá aqui, um abraço a vocês. Alô, Zezinho. Valeu. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bati o. É a patroa Rai também por aqui, um abraço a você. Pra quem insiste. E o seu motorista também por aqui, ó. Já deu. De boa. Para. E aí, Val. São amor. Val e Valmara. Professora Maria Reis, tá aqui, um abraço. momentos que foram inesquecíveis. E aí, Edson? Somente. Bora lá, garoto! Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. São amores que deixarão que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores, certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. E aí, Ná? Parceiro Marquinho também com a gente por aqui. Obrigado a você, Neco Nunes, aí do Mega Cachorrão. Aqui o abraço. São amores que deixarão. Nosso amigo Regis lá no Botiquim também com a gente. Obrigado a você, garoto. Inesquecíveis, gravados na mente. Daqui a pouquinho na casa do Socobis. Amores não deixarão. Tô sabendo que tem uma merenda especial lá, né, Socobis? Te vira, bicho. Fico assim no coração da gente. Música da Jennifer. Manda 007. Charlie Rodrigo de Macapá. Yeah. Essa é uma velha história de uma flor e um beijo. DJ Bola, o Moral. Que conheceram o amor numa noite fria de outono. E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor. E o quê? E diz que o frio é uma fase. Aí, Duda! Que ela era a flor mais linda. Como é que é, Duda? A única que suportou. E a Camila? Merece conhecer o amor. É tu mesma que tá aqui, né, desgraçada? Ai, que saudade! Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe demais. Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Manda 007. Essa é uma velha história de uma flor. Navegação sempre com Deus. Amigo Zacarias. O Capivara. Noite fria de... Amigo Naldo. É o mestre Cuca aí, ó. Sempre com Deus. Muito obrigado pela recepção que vocês tiveram comigo aí, viu? Aí no Sempre com Deus. Conhece o beija-flor e ele lhe apresenta amor. Meu parceiro Cássio do Ponte da Farinha. Frio é uma flor. Agora patrocinando o DJ Bola Moral, viu? A flor mais linda do... Obrigado, Cássio! A única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. E a saudade, fique saudade. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe demais. Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. A gente

E aí, Manoel Raimundo, lá do Mega Crocodilo, também tá aqui, um abraço. Tá curtindo o bolero, Domingão dos Pais. Não chore por ele. Não chore por ele. Garota, não chore. Não chore. Não chore por ele. Sei que tá difícil pra você. Parceiro Vante, alô Vante, também já, porque eu abraço a você. E o Edson? Todo dia ele tem me ligado perguntando por você. Seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro, que o amor maior do mundo um dia chega às vezes sem querer. Garota, não chore, não chore. Não chore, Evandro. Chore por ele. Garota, é o Jim? Não chore, não chore, não chore por ele. Tudo é garantia de um bom futuro e o amor dessa criança que ainda vai nascer. Mas se não for para ser pra sempre, mas que seja inesquecível. E na batalha da vida o primeiro. O galera da Fruteira Magães que presente com a gente hoje. Meu parceiro Duda. Garota, não. Obrigado, Duda. Não chore. O nosso vereador Perna Jás também, obrigado pela presença. Aqui no Bolero hoje. Não chore, não chore. Não chore por ele. Davidson Reis, a nova onda de Icoaraci. E banda Vírus Musical. Sei que tá difícil pra você, mas também não tá fácil pra ele. Todo dia ele tem me ligado perguntando por você. Seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro, que o amor maior do mundo um dia chega às vezes sem querer. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Cinco Menezes também na área, um abraço a você. Não chore, não chore. E aí? Não chore por ele. E amiga Valmara, alô Valmara! Seus estudos é garantia. E a Val, alô Val! O amor dessa criança que ainda faz. Seu Rai! Mas se não for para ser. Seu Rai do Molha Poita, já preparando tudo pra logo mais. Se tiver. A segunda da ressaca do Molha Poita, né, filho? É da vida o primeiro passo pra vitória e a vontade de vencer. Garoto, e aí, Socorro! Daqui a pouquinho os gitanos aguardem lá, filho. Por ele. Garota, não chore, não chore. Hoje vai ficar de sangue suga no Lolo Gité. Bora fazer assim então comigo no bolero. Vai! Parceiro Charles e o Rodrigo de Macapá. Tá aqui, um abraço! Patrick, o Rômulo, lá em Macapá, né? E aí? E a Natália? Um abraço a vocês aí de Macapá! Alô, Socorro! Eu vou fazer uma casa com um amigo meu. Eu vou fazer com meu amor e você com o seu. Eu vou fazer uma casa com um amigo meu. Eu vou fazer com meu amor e você com o seu. Meu amor! Meu amor, levante os quantos. Que eu vou botar a besteira. Vou botar a madeira. Vou botar a madeira. Meu amor, levante os quantos. Eu vou botar a madeira, vou botar a madeira, vou botar. Essa vai pra match lá em Porto Grande, né, filho? E quem tiver de branco vai entrar na madeira. Eita, Socorro! Entrar na madeira, vai. Alô, Rafinha! Madeira. E quem tiver de azul vai entrar na madeira, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira. E quem tiver de amarelo vai entrar na madeira, vai entrar na madeira. Vai entrar na caceta. Tiver de verde, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira. Demais! Eita, que eu tô vendo muita gente que vai entrar na madeira. Alisson Reis, o talento e a responsabilidade de fazer você dançar. E aí, preto? Eu vou fazer uma casa com um amigo meu. Eu vou fazer com meu amor e você. Parceiro Sorriso, alô Sorriso. Eu vou fazer com um amigo meu. Eu vou fazer com meu amor e você com seu. Meu amor. Meu amor, leva de uns quantos que eu vou. Navegação sempre com Deus. Vou botar a madeira. Patrocinando o DJ Bolo Moral, obrigado. Meu amor, leva de uns quantos. Zacarias, o Malmo. Madeira, vou botar a madeira. Vou botar a madeira. E quem tiver de boné vai entrar na madeira, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira. E quem tiver solteiro, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira. E quem tiver sem camisa, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira. E as virgens daqui, vai entrar na madeira. Será que tem? Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira. Vixe, só socou aqui hoje no Bolero, bicho. Alô, meus bagaceiros, como é que é? Aê, moçada, o negócio é o seguinte. Como é? Olha, eu vou perguntar e o quê? Vocês vão responder. Assim, ó. Pro meio do salão, bora lá! Davidson Reis, ao DJ Bola, o Moral. DJ Bola. É o Moral. Tudo que tá aqui vai entrar na madeira. E Alice? Vou fazer uma casa com um amigo meu. Eu vou fazer com meu amor e você com seu. Eu vou fazer uma casa com um amigo meu. Hoje a Alice vai entrar nela. Meu amor, levante os quartos que eu vou botar a madeira. Vou botar a madeira na mamadeira. Madeira. Meu amor, levante os quartos que eu vou botar a madeira. Vou botar a madeira. Vou botar. E agora eu quero ver a galera do papão. Vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. A galera do leão. Não vai entrar na madeira. Não vai entrar na madeira. Não vai entrar na madeira. E quem tiver sentado, vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. E quem se levantou, vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. Se preocupe não, minha autarquia. Todo mundo vai entrar na madeira. Só o DJ que não vai entrar na madeira hoje. Segura aí o caqueado bacana. Moral, DJ Bola. DJ Bola, o Moral. Simbora, Goreba! Alô, Jeane! Agora vem você de novo, arrependido e me pedindo pra voltar. Pra voltar. Não sei se vou te perdoar. Tá bonito o Valero hoje aí, ó! Domingo especial, dia dos pais, aqui do Bolero. E a galera vai dançando comigo, DJ Bolo Moral. Você entrou na minha vida. E assim, me deixou meio sem saída. Eu me entreguei. Me entreguei. Você brincou com meu amor. Agora vem você de novo, arrependido e me pedindo pra voltar. Meus bagaceiros, eu não vou negar. Caio Ângelo, a Geandra, quero me entregar. E o Del, vou sofrer. E o Meco Nunes. Mas eu já cansei de sofrer e chorar. E o quê? Pelo seu amor. Eu não vou negar que te quero comigo. Quero me entregar sem correr perigo. Mas eu já cansei de sofrer e chorar pelo seu amor. Banda LB é o maior sucesso. É uma loucura esse moral! Quando penso em tuas beijos, tuas mãos a me tocar, e na imaginação começo a te amar. Em meu quarto tão sozinha, sonho um dia te encontrar, no meu corpo o desejo de te amar. Sonho no dia que irás ser meu, sei que meu coração é teu lugar. Preciso tanto de um beijo seu, mas vivo na ilusão de te encontrar. E... sonho no dia que irás ser meu. Você me continua aqui, o Miguel também por aqui com a gente, comemorando hoje o Dia dos Pais. Aqui no Bolero. Preciso tanto de um beijo seu, mas vivo na ilusão. Cara, o Bolero tá demais hoje, hein, só? Hein, Socorro? Jairo, eu acho que vou antecipar o aniversário, viu? Meu aniversário. Vai ser nessa segunda, eu acho, bicho. Começa amanhã a segunda, né? Termina só no dia do aniversário. Ó, boa ideia. Quando penso em tuas pessoas, tuas mãos a me tocar. Tudo por conta do Socorro. Imagina e o Jairo. Em meu quarto tão sozinha, sonho um dia te encontrar. No meu corpo o desejo de te amar. Sonho no dia que irás ser meu. Sei que meu coração é teu lugar. Preciso tanto de um beijo seu, mas vivo na ilusão de te encontrar. E a Camila? Sonho no dia que... E o Preto? Meu... Alô, Preto! E meu coração... Aí do Mega Rei! Hey! E aí, Jalapa? Vivo na ilusão de te encontrar. Vem correndo, minha. É assim, é uma loucura esse moral. DJ Bola, o moral. Rapaziada, olha a poita! O Cacetão! O Moisés e o seu Rai! Curtindo o Bolero! Alô, Rafinha! E o Pretinho! Vem chegando, vem chegando, vem chegando, assim, domingo no Caqueado! aí, ó. Vai, vai, vai dançando. Alô, Chay, alô, Ângelo. A gente falou, vamos dançar. É isso. Isso perde calorias, não perde? Alô, Júnior! O Joel está aqui, bicho, ó. Ó, Rafinha. Duda! Tá pro tema, já é isso aí, ó. Rogério. Segura aí, ó. No caqueado bacana comigo do bolero. Hoje. Oh. Alice falou que vim e veio, não foi, Alice? parceiro Elvin também. Alô, Elvin. Está por aqui curtindo seu brother, DJ Bola Moral. Valeu, garoto. Vai.